Este é o Segurança Legal, episódio 81, gravado em 30 de julho de 2015, Cherokee Remote Control. Neste episódio, falaremos sobre o caso envolvendo hacking em carros fabricados pela marca Jeep nos Estados Unidos. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Olá, Guilherme, tudo certinho? Olá aos nossos ouvintes. Tudo bem, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. Lá no nosso site, como você já sabe, você vai encontrar link para todas essas referências, inclusive caso queira assinar o feed do nosso podcast para ouvi-lo no seu agregador preferido. Também não podemos esquecer que este podcast é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é o teste de invasão, onde sua empresa consegue descobrir o que um atacante pode fazer na sua rede e nos seus sistemas. Para saber mais sobre este e os outros serviços, visite www.brpe.com.br. Caso você não queira ouvir a mensagem dos ouvintes, pode ir diretamente para 10 minutos e 40 segundos. A primeira mensagem, Vinícius, vem do Canela, que deixou um comentário lá no episódio 79, o Thor é apenas para criminosos, onde ele responde uma das nossas dúvidas sobre o nome dele, né? Ele diz o seguinte: olá, aqui é o Canela novamente, só para esclarecer é apelido, então nós estávamos certos. Não ofendemos ninguém. Meu nome é Jones, trabalho em uma empresa de hospedagem em Caxias do Sul e curso graduação em sistemas para web. Referente ao Let's Encrypt, ele teve no fórum do Software Livre, Fórum Internacional do Software Livre em Porto Alegre, e um dos fundadores do Let's Encrypt fez uma palestra e deixou algumas coisas mais claras, segundo ele. Tá? Uhum. E ele diz assim: eles serão uma certificadora intermediária e não raiz. Isso sim, eles não podem ser raiz, né? Eles não poderiam ser raiz e emitir certificado direto para o usuário final. Claro. Né? Quem porque faz... a raiz só assina o certificado das intermediárias. Né? Isso, exatamente. Ah. Então, ele está colocando seria intermediário e não raiz, ok? E os seus certificados serão assinados pela Identrust. Por isso, já serão reconhecidos pelos navegadores. Ou seja, a Identrust, ao contrário da ICP Brasil, né? Já tem os certificados distribuídos lá no Firefox, no Google Chrome, etc. Uhum. E aí vai ser reconhecido automaticamente, o que é muito bom. Que mais que ele coloca aqui? Os certificados que eles irão emitir é apenas o DV, domínio de validação, para uso pessoal e comercial. E eles disseram que eles fizeram a demonstração ao vivo durante a palestra e foi tudo muito rápido e simples. E realmente, pelo que eles anunciam lá, da forma como vai ser, ser muito rápido e simples mesmo. E a plateia realmente ficou entusiasmada, reporta o Canela, dizendo e espera que tudo realmente dê certo. Então, o lançamento é para o dia 14, ele relembra, e vamos esperar até lá ver o que acontece. E nessa onda da criptografia, ele recomenda um livro... É que ele começou a ler, que conta a história da criptografia. O livro se chama O Livro dos Códigos, do Simon Sine. Tem inclusive o link que o Guilherme vai colocar ali depois no show notes. É. Eu lembro que esse livro, o meu orientador lá do mestrado na URGS, o professor Raul Weber, entre esse livro tinha outros também. Ele gosta muito de criptografia, né? Uhum. Ele lia bastante esses livros. Esse é um deles que ele gostava bastante. E ele coloca ainda que para quem gosta dessa área, acredito que seja um livro obrigatório. Né? Parabéns pelo trabalho, abraço. Obrigado, Jones. R$60 na Saraiva, vai o link lá também. A outra mensagem, Vinícius, vem lá do Rafael Pimenta, que deixou um comentário lá no episódio 80 sobre o Hacking Team. O Rafael Pimenta disse o seguinte: vocês só não mencionaram quais foram os órgãos/empresas brasileiras envolvidas com o Hacking Team. Aqui menciona a Polícia Federal, e ele cita lá um link. né? Sim, que é uma reportagem do Conjura. Que um... Isso. Na verdade, é o seguinte, a gente usou, quando a gente estava falando, quando a gente gravou o episódio, a gente usou forças policiais de uma maneira mais genérica, né? Isso. Porque, sim, a Polícia Federal, algumas... A Polícia Civil de alguns estados também estava pegando alguma... usando o software Hacking Team ou querendo demonstrações e assim vai. Recebendo visitas do pessoal. O exército também. Então, isso está tudo lá. Para quem quiser pesquisar lá, procurar para o Brasil, né, lá no Wikileaks, vai encontrar isso tudo, inclusive coisas que a gente acha que não deveriam estar lá, como, por exemplo, os e-mails pessoais, né, das pessoas que trabalham nessas instituições. Os nomes dos envolvidos. Isso, né? Agora, por que a gente não citou isso aí? Por que a gente não entrou nesse aspecto, né? Porque nós queremos uma discussão que realmente resolva o problema. Ou seja, a gente tem um problema que se está querendo utilizar invasão de dispositivos para fazer investigação policial, ou outro tipo de monitoramento, ou outro tipo de busca de informações a respeito de determinadas pessoas, né? Nós, eu, o Guilherme aqui, né, a gente discorda desse tipo de uso. No nosso ponto de vista, não deve haver nem lei que permita isso, nem hoje, nem no futuro, que se permita que alguém invada um dispositivo. Esse é um primeiro ponto. Mas é uma discussão que tem que ser tratada num nível mais, vamos dizer assim, institucional, né? Sim. Para que a gente chegue que se decida em algum momento, alguém bata o martelo dizendo pode ou não pode? Pode até onde? Ou em qual situação? Ou como pode ser feito? Tem até um ouvinte que nos tweetou, né? Sim, foi o Reinaldo Bispo. Ele nos respondeu, nos mandou uma mensagem lá pelo Twitter do Segurança Legal dizendo: quase tive um infarto com, abre aspas, uma lei que permita o uso dessas ferramentas com controle. Olha, vou escutar e ver até onde as falas vão. Eu perguntei para ele o que houve e tal. Ele, não, quero ver mais adiante. Ele não acabou não respondendo mais, né? Mas acredito que ele esteja se referindo ao fato de nós termos dito que nós não concordávamos, né? Mas se isso fosse ser realizado, segundo a gente viu e apontou os autores que falam sobre isso também, deveria haver uma lei específica que autorizasse esse tipo de intervenção, né? Mas sem uma lei, esse é o ponto, né, que a gente discutia, né, Vinícius? Uhum. Assim, sem uma lei não dá pra fazer. E na nossa opinião não deve haver permissão pra se fazer esse tipo de coisa. Sim. Esse tipo de acesso. Assim como, e aí eu encerro por aqui essa rápida discussão, assim como a questão dos sistemas de score de crédito, aquela discussão toda, que de onde que vinham os dados, que os dados estavam sendo utilizados, qual era a fórmula utilizada para os cálculos e tudo mais. Inclusive a gente teve audiência pública com os dois lados, assim, quem afirmava que era uma coisa legal, legítima, né? Uhum. E quem afirmava que isso atentava contra a privacidade das pessoas e o direito de escolha das pessoas, né? Sim. E no entanto, fizeram uma... Ou seja, permitiram... existe lei agora para isso, não sei se fizeram uma lei específica para isso, mas foi considerado legal. Foi uma decisão do STJ. Foi considerado legal esse tipo de sistema. Dá para ter um infarto por isso também, entende? É. Mas pelo menos agora a gente pode continuar discutindo se isso é correto ou não, né? Uhum. Mas legal agora é. Eu espero que não aconteça a mesma coisa com essa questão da invasão de dispositivos para monitoramento eletrônico. Para arrematar, Vinícius, eu acho que realmente não citar os órgãos e o nome dos envolvidos me parece que não contribui na discussão, me parece, né? Eu acredito que realmente a gente tem que discutir isso no âmbito institucional, se a polícia deve ou não deve fazer, se as forças policiais, de uma forma geral, né? Se o Estado deve ou não fazer isso, e a gente explicou porque acha que não, mas ficar citando os nomes, eu acredito que não contribua aí. Até o próximo contato aqui veio do Vane Luiz Barreira. Ele é diretor de TI, perito em computação forense, ética ou hacker, professor universitário, consultor e palestrante, em que ele indica uma bela reportagem aqui de um órgão que eu não confesso que eu não conhecia, a Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo Pública, a pública.org, é o site deles, onde é feita uma extensa reportagem falando sobre os nomes dos envolvidos e tal. Né? Então, aqueles que estão interessados realmente em saber quem fez o que, pode, além de procurar no Wikileaks, acessar esse link que fica ali embaixo e também ver a própria reportagem que o Conjur, que é o consultor jurídico, publicou aí no dia 23 de julho. Fica tudo isso no show notes para quem tem mais interesse nos nomes, né, dos envolvidos. Mas a nossa discussão ficou num outro nível aqui, apenas isso. Um grande abraço ao Rafael Pimenta e nós temos mais um ainda. E é o Wayne Luiz Barreira que nos mandou essa informação desse site, dessa agência de notícias, pelo Twitter também. Bom, Vinícius, então vamos à vinheta do resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, Vinícius e Guilherme, ouvintes do podcast Segurança Legal. Estamos de volta com um resumo de notícias para os nossos ouvintes. Porém, dessa vez nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos começar falando de um evento. A Sociedade Brasileira de Computação promove dos dias 9 a 12 de novembro a 15ª edição do SBSEG, que é o Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação. É um evento de bastante interesse dos estudantes. Nós sabemos que temos vários estudantes que ouvem nosso podcast. Então, os interessados em participar, o Call for Papers está aberto até o dia 31 de agosto e os interessados em conhecer mais o evento podem buscar os dados no show notes. Muito bem, vamos então às notícias. Vazamento de dados atinge o site de relacionamento Ashley Madison. Trata-se de um site que oferece a seus usuários a possibilidade de ter relacionamentos extraconjugais. O site foi atacado e cerca de 37 milhões de perfis, os dados desses perfis, foram acessados e obtidos pelos atacantes, que se autodenominam como Impact Team. Eles afirmam que a motivação desse ataque é devido a uma informação mentirosa dos donos do site de que ao pagar 19 dólares os perfis seriam totalmente apagados, todas as informações de um perfil, e os atacantes dizem que isso não é totalmente verdade. Eles tiveram acesso a essa base de dados e ameaçam publicar caso o site não retire ou não pare de oferecer os seus serviços online. Essa notícia foi bastante comentada e mostra os problemas de privacidade que nós temos hoje na internet. E novamente a imprensa brasileira se vê estupefata ou surpresa pelo fato de mais um site oferecer pesquisas ou oferecer acesso à base de dados com nomes e dados pessoais de cidadãos brasileiros. Essa semana o site Tudo Sobre Todos foi bastante comentado em vários sites de notícias, justamente porque esse site oferece a venda e acesso à base de dados completas com nome, endereço, telefone, CPF de cidadãos brasileiros. O site hospedado no exterior oferecia até então 3 planos que os usuários poderiam comprar para fazer buscas: o plano básico de R$ 9,90, que daria 10 créditos de buscas; o segundo plano de R$ 24,90, para até 30 créditos; e o plano mais caro de R$ 79,00, que dá um pacote de 100 créditos. Cada crédito pode ser usado em pesquisas. A imprensa brasileira se demonstrou bastante surpresa. Nós sabemos que esse tipo de site já existe há muito tempo, mas o que é novidade aqui é que o site adotou o método de pagamento Bitcoin, justamente para que o dinheiro não seja usado como forma para rastrear e para encontrar os verdadeiros donos do site. Depois que o site se tornou bastante comentado na imprensa, o site saiu do ar por um tempo, provavelmente para evitar ações da polícia, mas nós sabemos que o Ministério Público está no caso atuando. Isso não é grande surpresa para nós, porque nós sabemos que vazamento de grandes dados, inclusive do governo, ocorrem já há muito tempo. Eu me recordo que em 2011, duas falhas bastante graves no site do Ministério do Trabalho foram ativamente exploradas por cybercriminosos que copiaram a base de dados inteira e depois começaram a usar essas informações em golpes. Lembrando que quando você tem uma quantidade tão grande de informações disponíveis na mão dos cibercriminosos, isso pode e geralmente é usado em ataques de roubo de identidade, onde eles abrem empresas falsas e usam os dados de terceiro para aplicar golpes. Pois bem, e outra notícia ainda complementar a essa é o site Cartório Virtual, que também está sendo investigado pelo Ministério Público, justamente pela venda de dados sigilosos, o mesmo caso do Tudo Sobre Todos. Sabemos que esses não são os últimos sites, não são os primeiros e não serão os últimos a oferecer esse tipo de serviço. E aí eu lhes pergunto, onde está a nossa lei de proteção de dados? E na próxima notícia eu quero comentar que o site, o provedor de internet UOL, bloqueia empresa que envia spam e é acionado judicialmente por violação ao marco civil da internet. Sabemos que o UOL é um dos maiores portais e um dos maiores provedores de internet no Brasil. Eles foram processados por uma empresa que acusa o UOL de bloquear spam e com isso quebrar a neutralidade de rede pelo bloqueio dessas mensagens publicitárias. Segundo o processo que corre no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o UOL alega que o bloqueio se deve ao envio massivo dessas mensagens não solicitadas, que claro são conhecidas como spam. A empresa IP Globe, ela se queixa de que essas, as suas mensagens estão sendo bloqueadas na rede do UOL, e ainda que essas mensagens se tratem de spam ou marketing, não há ilicitude na prática de publicidade via internet que justifique o bloqueio. A empresa usou aí como mote o marco civil da internet. Vejam vocês aí o marco civil já dando trabalho. Os ouvintes que querem saber mais aprofundadamente sobre o marco civil da internet, eu recomendo que ouçam o episódio 47 do Segurança Legal. E a Microsoft lançou esta semana o famoso e esperado Windows 10. A Microsoft afirmou num blog do último dia 21 que trata-se da versão mais segura do Windows. De fato, vários novos recursos de segurança foram implementados nessa nova versão do Windows, foram implementados pela Microsoft. Vamos destacar alguns deles para que nossos ouvintes conheçam. A Microsoft está investindo em formas de substituir as senhas. Um dos serviços, um dos novos recursos presentes no Windows é o Windows Hello, que traz autenticação biométrica aos sistemas operacionais Windows. E também a Microsoft tem investido forte no Windows Passport, que é um sistema de two-factor authentication, de dupla autenticação. E a Microsoft ainda traz novidades como o seu novo navegador Edge para substituir o Internet Explorer e também aplicações confiáveis e verificadas disponíveis na loja. Vejam só, a Microsoft copiando o modelo de loja de sistema fechado usado pela Apple. No show notes os nossos ouvintes podem encontrar dois links onde nós falamos dos novos, onde são detalhados os novos recursos de segurança do Windows. Essas novas versões ainda vêm com outras proteções já presentes em versões antigas do Windows, como o Smart Screen, o próprio antivírus da Microsoft também está presente nos sistemas e outros recursos mais que os nossos ouvintes podem checar no show notes. E na próxima notícia eu quero comentar que cerca de 950 milhões de telefones Android estão vulneráveis a uma nova e seríssima falha de segurança que utiliza mensagens multimídia, MMS. Essa nova falha, conhecida ou chamada de Stage Fright, ela está presente num código usado pelo sistema Android para processar diversos formatos de arquivo de mídia, e pesquisadores da empresa de segurança Simperium descobriram essa falha que atinge quase todas as versões do Android, do Android 2.2 em diante, o que dá cerca de 95% dos dispositivos existentes no mundo. O Google reconheceu a falha, eles prometem uma correção para breve. Enquanto isso, se você é usuário de Android, recomendamos que você desative o recebimento de mensagens MMS. Importante dizer que tal ataque independe de ação do usuário, ou seja, basta que você receba a mensagem seja processada pelo sistema operacional para que ela seja, para que essa vulnerabilidade seja então explorada. Segundo a empresa que descobriu a falha, ainda não existem ataques ativos explorando essa falha, porém nós sabemos que isso é questão de tempo. Então, se você é usuário de Android, desative o recebimento de mensagens MMS até que o Google publique uma atualização corrigindo essa vulnerabilidade. E na última notícia que eu quero comentar, a Fiat Chrysler está fazendo um recall de 1.4 milhões de carros que estão vulneráveis a um ataque cibernético depois que essas falhas foram divulgadas por dois pesquisadores americanos. Mas olha, essa notícia eu não vou comentar em detalhes, porque o Guilherme e o Vinícius vão comentá-las na continuação. Obrigado por sua atenção, nos vemos no próximo episódio. Ok, Vinícius, então antes de irmos para o assunto principal, essa questão do hacking nos carros, nos Cherokees da Jeep, precisamos apenas complementar essa notícia que o Assolini comentou agora, do site Tudo Sobre Todos, já que nós tivemos também uma mensagem de ouvinte sobre esse tema, né? Lá do Christian Moraes. Apesar das mensagens do ouvinte já terem sido passadas, né? Uhum, a gente deixou do Christian Moraes agora para depois do Assolini, porque tem a ver com o que ele falou. Sim. Que a respeito do Tudo Sobre Todos.se. Mas seja isso. Mais um site com informações de brasileiros na internet, né? E o Christian Moraes coloca, ele dá o link de uma notícia aqui na Globo.com. E após, ele diz assim, após ler essa notícia e visitar a página, me veio o seguinte questionamento, né? Número 1, quem são os responsáveis, quais são os responsáveis pelos dados? Esse é um problema, tá, Christian? Porque suspeita-se que esses dados aí são dados vazados de várias instituições públicas. Ou vazados ou alguém de dentro, ou por falhas em sites que permitem acessar esses dados. Então, quando a gente vê lá dados que estão, por exemplo, relacionados a declaração de imposto de renda de alguém, né, a gente já fica preocupado, né? Mas, sim, teria que se ver de onde que esses dados estão saindo. Pela natureza dos dados, a gente consegue ter uma ideia. A questão é ver o como, né? Como isso está acontecendo. E se trata de um desvio de finalidade, porque certamente as pessoas não anuíram com esse uso, né? Sim, sim. Aí ele coloca na questão número 2, é muito parecido com a primeira, que ele diz assim, será que podemos confiar na segurança da base de dados dos governos, empresas e outros? E eu digo, não. A gente tem problema de segurança em tudo que é tipo de sistema, não vai ser o governo que vai estar fora dessa, né? Então, enquanto não se desenvolver sistemas em que a segurança seja pré-requisito para se colocar o sistema em funcionamento, né, a gente vai continuar tendo esse tipo de problema. Enquanto o foco for na funcionalidade. Então, claro que a funcionalidade é importante, não. O software que não faz aquilo que tu quer não serve para nada. Mas simplesmente focar na funcionalidade e deixar a segurança como um atributo desejável para mais tarde, né, é o que gera boa parte dos problemas que a gente tem aí hoje. Bom, aí a gente tem, ele coloca um terceiro questionamento, né, que os responsáveis pelo vazamento de dados serão punidos? Os dados foram roubados em ataque? Como? Quando? A que horas? A empresa ou órgão veio a público? Essas são as perguntas que a gente tem que se fazer, a gente tem que tentar descobrir de onde que veio realmente esse negócio. Né? A grande dificuldade, Vinícius, de descobrir também de onde vêm dados pessoais é essa. Por isso que a gente precisa de uma lei estabelecendo previamente os usos possíveis e tal. Porque às vezes pode ser impossível descobrir de onde vieram esses dados. Né? Como vai se descobrir isso? Pela natureza dos dados, a gente consegue ter uma boa ideia, como eu falei antes. Né? Pela natureza dos dados. Mas mesmo assim, é difícil de fazer uma ligação direta. Né? Esse dado aqui, se trata de um dado que está em vários lugares naquele formato ao mesmo tempo, é difícil de saber de onde ele veio, de onde ele vazou. Né? Tem esse pequeno problema. E por enquanto, como ninguém é obrigado, pelo menos não no Brasil, a comunicar invasões, né? Uhum. A gente fica no escuro. Incidentes, né? A hora que houver uma obrigação, tanto por parte do governo quanto por parte das empresas que lidam com dados pessoais, de comunicarem quando sofrerem algum tipo de invasão, aí a gente vai conseguir responder mais facilmente essas perguntas, né? E o anteprojeto prevê isso em algumas situações, esse dever de informação de vazamentos, né? O anteprojeto de proteção de dados pessoais, né? Isso. E bom, por fim, Vinícius? A última pergunta que ele coloca é: o Marco Civil realmente ajudará a resolver esses tipos de problemas? Ou vai ficar tudo como está? Vão fingir que ninguém sabia de nada ou que não foi culpa de ninguém? Vinícius, essa foi, entre a gravação, né? Infelizmente hoje nós não conseguimos fazer a gravação nossa junto com o Assolini, mas depois que o Assolini nos encaminhou o resumo de notícias, houve uma novidade nesse caso, que foi uma decisão da Justiça Federal lá do Rio Grande do Norte, que decidiu bloquear esse site nos backbones e operadoras brasileiros, né? E essa decisão levou, né, teve como fundamento, entre outras legislações, o Marco Civil da Internet, citando lá o artigo 7º dos princípios, né, e os direitos que são assegurados ao usuário na internet. Então ele citou a inviolabilidade da intimidade e citou também o não fornecimento a terceiro de dados pessoais, inclusive registro de conexão, salvo mediante consentimento livre. Eu não sei se essa foi uma boa fundamentação, Vinícius, porque me parece que o artigo 7º aqui está se referindo mais aos dados dos serviços prestados na internet, né? Porque o que se imagina é que esses dados vêm de fontes offline, não de fontes de internet, né? Que tem vazados de sistemas que estão offline. Então, eu não sei se seria uma boa fundamentação aqui nesse caso. Ele cita ainda que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações devem atender a preservação da intimidade, da vida privada. Tudo bem, só que ele está falando aqui, o Marco Civil fala sobre registro de conexão e de acesso a aplicações. E esses dados que vazaram não são registro de conexão e de acesso a aplicações, são dados que se imagina que seja de Receita Federal e coisas do gênero, né? De fato, Guilherme, até pelo tipo de informação que tem lá, né? Sim. O fato aqui que a pergunta dele é se o Marco Civil ajudaria a resolver esses problemas, no caso, serviu, ajudou. Como a gente ainda não tem uma lei de proteção de dados, essa decisão levou em consideração todos os princípios e os direitos de forma genérica ali para obstar a continuidade dessa publicação. Agora, Vinícius, a gente precisa notar também que há outras empresas que já há muito tempo fornecem serviços bem semelhantes a esse serviço do Tudo Sobre Todos, né? Exatamente. Uma delas, a própria Serasa fornece alguns serviços semelhantes, e a gente tem empresas como a Procob, por exemplo, que já foi processada diversas vezes aqui no Rio Grande do Sul, justamente com essa mesma fundamentação de que é uma empresa que fornece acesso a dados das pessoas para empresas de cobrança e tal. Não se sabe muito bem de onde eles retiram esses dados. Algumas pessoas se sentindo incomodadas processaram essa Procob, e as decisões que eu tive acesso dão conta de que essas pessoas não ganharam, perderam, porque os juízes disseram mais ou menos de que essas informações seriam públicas. Percebe que se Tudo Sobre Todos faz a mesma coisa. Eu não sei se é a mesma coisa, mas algo bem semelhante. É idêntico. Faz. Cobra, tu pesquisa por CPF ou por CNPJ e tu consegue informações de que tem lá. A grande novidade é que essa empresa Procob, uma empresa brasileira estabelecida no Brasil, presta serviço já há muitos anos, tem como clientes grandes empresas. Tá lá no ar, se vocês quiserem acessar procob.com, e a novidade é que ela já foi processada aqui no Rio Grande do Sul, como eu disse, né, e os tribunais entenderam que a sua atividade é lícita. Aí a gente teria que ver qual é exatamente a diferença entre, por exemplo, Procob e Tudo Sobre Todos, ou software, ou sites semelhantes a esses, né. Vamos ao nosso tema principal, Vinícius? Vamos lá. Cherokee Remote Control. É interessante, enquanto a gente pensava aqui, Vinícius, né, até no próprio título do episódio, que o Assolini já comentou aqui logo no seu resumo de notícias, em que houve uma invasão, uma possibilidade, alguns pesquisadores de segurança conseguiram encontrar uma vulnerabilidade nos carros Cherokee, né, no Jeep Cherokee, e que conseguiram remotamente ter acesso ao carro e praticamente ter acesso e comandar quase todas as funções daquele carro. Então, é interessante que enquanto a gente pensava no título, logo veio à mente, o Vinícius comentou, parecia um carro de controle remoto, né? Os carrinhos de controle remoto. Né? Que você consegue, à distância, controlar um carro. A diferença é que não se trata de um carro de controle remoto, mas sim um carro, aqui no Brasil, um carro de praticamente 250 mil reais que poderia ser comandado à distância. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Dois pesquisadores de segurança americanos, o Charlie Miller e Chris Valazek, conseguiram remotamente invadir um Jeep Cherokee por meio do sistema U-Connect. Eles ficaram por mais de um ano desenvolvendo esse sistema para invasão remota. Eles não são novos nesse assunto, né, Vinícius? Eles já haviam não é a primeira publicado, vez. Não é a primeira vez, eles não. Já haviam publicado artigos, já vêm estudando isso há mais tempo, desde 2011, 2012, parece, né, Vinícius? Alguns, na verdade, até antes, 2010. 2010 já... É que o pessoal começou a se organizar, vamos dizer assim, de uns 3, 4 anos, 3 anos pra cá, mais ou menos. Uhum. E antes eram iniciativas bem isoladas, assim, algumas, né, brincar de ligar um Arduino ou uma outra interface no sistema de controle do carro e tal. Uhum. Só que alguns começaram a realmente se aprofundar nisso. Sim, foi o caso deles, né? Foi um caso deles, né? Yeah. Inclusive, eles têm um documento bem interessante, que tu, inclusive, tu me passou, né? Isso. Um documento de praticamente 100 páginas, falando do hacking, né? Que eles fizeram em dois carros, né? É. Esse foi um primeiro documento publicado por eles, em que eles conseguiram fazer um hack dessa natureza, porém, ligados fisicamente ao carro, né? Isso. Há um vídeo na internet, inclusive, que eles estão no banco de trás do carro e conseguem comandar várias funções do carro. A grande novidade que foi publicada na revista Wired é que eles conseguiram fazer isso de forma remota, ou seja, eles gravaram um vídeo com um jornalista da revista Wired, o Andy Greenberg, que ficou dirigindo o carro numa autoestrada e eles manipulando várias funções do carro. O vídeo é ao mesmo tempo engraçado e preocupante, é aterrorizante, né? Porque eles dizem pro Andy, que é o jornalista, dizem o seguinte: olha, independente do que acontecer, não entre em pânico. Então eles começam a ligar o limpador de para-brisa, ligam o ar-condicionado, ligam o som do carro no último volume, e depois colocam a foto deles no display do carro, e depois eles simplesmente desligam o carro no meio da autoestrada. Sim. E aí o Andy Greenberg, ao contrário do que eles tinham dito, ele entra em pânico, ele fica apavorado, porque vem um caminhão atrás, ele não consegue mais comandar o carro, enfim, ele meio que o carro quase para, fica buzinando atrás dele, e depois ele consegue ligar o carro e ir adiante. Antes disso, Vinícius, numa pista de teste ali, que eles estavam brincando, eles desabilitaram o freio do carro, e o Andy cai numa ribanceira, um buraquinho, assim, ele cai, o carro dá uma batida, assim, porque eles conseguiram, por incrível que pareça, desabilitar o freio do carro. A grande sacada é o seguinte, os carros, hoje, a gente já comentou isso em outros episódios, eu só não lembro qual, mas foi bem lá no início do Segurança Legal, tem o que a gente chama de uma CAN bus, né, que é uma Controller Area Network. Então, que é uma rede de controle, tá? E ela é muito parecida, digamos assim, no seu funcionamento, né, com uma rede de computadores. Só que em vez de computadores, você tem vários dispositivos, várias unidades de controle no carro. Existe um barramento, por isso bus, né? Existe um barramento de comunicação entre essas unidades de controle. E existe uma interface nos carros para te interagir com esse barramento. Uhum. Né? E, inclusive, para o sistema de diagnóstico dos carros. Né? Então, o que o pessoal vem fazendo já há alguns anos é conectando seus computadores nesse barramento e começando com atividades bem simples como sniffar, ou seja, capturar o tráfego do barramento quando eles fazem algumas coisas no carro. Uhum. Então, até para entender o padrão, né? Exatamente. Então, por exemplo, tu aciona o limpador de para-brisa e vê o que passou no barramento. Vê qual é o comando que passou no barramento. São bits passando ali. Então, você aperta o freio, você acelera o carro, etc. E vai copiando, vai vendo o que está passando no barramento. Depois, num segundo momento, você injeta essas informações a partir do seu computador no barramento do carro e vê o que acontece. Uhum. E aí o que eles começaram a ver é que tu conseguia comandar as diversas unidades de controle. E aí uhum. o freio tem uma unidade de controle, a direção tem uma unidade de controle, o airbag tem uma unidade de controle, a aceleração e display, etc. Tudo isso tem unidade de controle dentro do carro. Uhum. O motor e assim vai. Até aí tudo bem, você tinha que estar conectado diretamente ao carro para fazer isso. Né? Eles conseguiram, ainda na primeira fase, digamos assim, mais limitada de um ataque, eles conseguiram, através do canal de recebimento de dados do rádio FM, uhum. Eles conseguiram enviar comandos para um software, para um malware previamente instalado no carro. Rádio, tá? Diga-se de passagem, rádio esse que cada vez mais... Os rádios já vêm incorporados no carro, né? Essa é uma mudança isso, tão recente assim, né? Você não compra mais um rádio, você tem lá o seu rádio já incorporado, né? Aí já chego nesse ponto, que esse é o ponto interessante. Então, nesse primeiro hacking, eles tiveram que acessar fisicamente o carro, descobrir os comandos, aí fizeram um software malicioso, digamos assim, instalar esse software malicioso no carro e conseguiram mandar comandos para esse software através de um rádio FM. Certo. Aí eles conseguiram, inclusive, frear um carro remotamente. Mas uhum. isso era meio limitado, tá? O que eles descobriram agora com a Cherokee, e isso é que é o mais interessante, é que... Bom, o que mudou agora? O que tem de diferente nesse negócio da Cherokee? Primeiro, a Cherokee está online. Ela tá conectada na internet o tempo todo. Isso. Tá? Por meio de uma rede celular, né? Por meio de uma rede celular. Então, esse é o primeiro ponto. Ela tá, é o carro... Está agora, no caso da Cherokee, está com a internet conectada no carro o tempo todo. E aí eles descobriram que existe uma porta de acesso, ou seja, o computador do carro que fica conectado na internet, ele tem uma porta de acesso, uma porta, um socket que a gente chama, né? Que permite que eles se conectem a esse socket, a essa porta, e mandem comandos para o carro. Detalhe, só que não por é... Por óbvio, Vinícius, cada um desses carros, por estar ligado a uma rede celular, tem um IP de internet, né? Um IP válido na internet. Isso, exatamente. E aí era possível, acessando a internet através de um link da Sprint, né? Uhum. Que era a mesma que fornecia os links para a Cherokee, ou seja, estando dentro da rede da Sprint, é uma... Vamos lá, é a internet sendo acessada através de um provedor específico, certo? Isso. E aí o que acontece é que você, estando dentro desse provedor, você consegue ver outros assinantes desse provedor. Isso aqui no Brasil acontece também com vários provedores, coisas uhum. semelhantes. Uhum. Só que em vez de você estar acessando o computador de um outro assinante, você está acessando a Cherokee de um outro assinante. Uhum. E esse acesso a essa porta, ele não dá direto a controle total do carro. E dá acesso a um subsistema do carro, e a partir de um bug que existe nesse subsistema, eles conseguem acessar o barramento de comunicação. E aí, uma vez que eles acessam o barramento de comunicação, eles conseguem de novo fazer aquilo que eles faziam antes, conectados diretamente no carro. É. Que é enviar comandos para as várias unidades de controle que o carro tem. A grande novidade, então, é isso ser feito da forma remota. Por isso que isso virou assunto do segurança uhum. legal. É a possibilidade, e aí nós já entramos em... O futuro já é agora, né? Todas as preocupações que se fala, que se comenta em teoria sobre a internet das coisas, se materializou nesse incidente, né? Porque não era, como o próprio Assolini falou, eram milhares de carros que estavam vulneráveis a esse tipo de ataque, né? Importante lembrar que a Fiat Chrysler, ela é fabricante das marcas Dodge, Jeep, Ram, Fiat, né? Chrysler, uhum. Maserati, entre outras. Então, se imagina que essa mesma vulnerabilidade também estava presente em, não apenas no Cherokee, mas outros carros dessa mesma fabricante, né? É importante lembrar também que esses pesquisadores, um deles faz parte de uma empresa especializada em segurança, que, entre outras coisas, atua na área de segurança no ramo automotivo, que é a IoAtive, e o outro deles trabalha no Twitter e já foi, inclusive, funcionário da NSA. E aqui, Vinícius, apenas abrindo parênteses, é importante lembrar que tudo isso veio à tona por meio de uma reportagem da revista Wired, que já fez várias reportagens interessantes no âmbito da segurança da informação, E também serve para demonstrar para a gente uma distância que há entre o jornalismo americano e brasileiro, né? Porque esse tipo de notícia aqui parece que não vinga, né? Inclusive, a gente comentou sobre o caso Hacking Team. Os grandes meios de comunicação não deram muita bola pro caso Hacking Team. E lá nos Estados Unidos, isso vira uma grande reportagem. Então, parabéns aí pra revista Wired. Não, provavelmente não nos escutam, né, Vinícius? Não. mas parabéns pra eles por essa reportagem. Você já falou aqui sobre alguns aspectos técnicos, né? E essa mesma reportagem diz isso, que esses carros, isso, eu acredito que cada vez vai aumentar esse número, possuem mais ou menos 50 controles, né? 50 ECUs, que eles chamam, né? Electronic Control Units. Sim. Que são comandados via esse barramento. E não é uma coisa assim tão... assim, dos últimos carros, né? É algo que essas unidades de controle, vários carros já há alguns anos têm, né? Alguns mais, outros menos, mas vários têm. Tanto que todo o sistema diagnóstico hoje nos carros envolve uma conexão eletrônica com o computador, de um computador com o carro, para saber o que está acontecendo. É. Por aqui, para justamente interagir com essas ECUs, entende? A própria direção, né? Esse pessoal, ele conseguiu mover a direção remotamente. Né? Só que eles só conseguem fazer isso quando o carro tá dando ré. Quando o carro tá isso, dando na Cherokee frente, só quando tá dando ré. Mas ainda assim, imagina você mover uma direção à distância, né? Demonstra que a própria direção, ela deixou de ser algo físico, né? É um joystick. Desde que ela virou uma eletrônica, né? Deixou de ser hidráulica para ser eletrônica, né? Exatamente. O volante é um joystick. Né? É interessante notar e citar também, Vinícius, um relatório do Senado americano, que de título Tracking and Hacking, Security and Privacy Gaps Puts American Drivers at Risk. Que é um relatório extenso aqui desse ano de 2015, que antes mesmo desse hacking no Cherokee, já comentava alguns aspectos de segurança, como o próprio título coloca, demonstrava também a preocupação dos americanos sobre o que vai ser desse mercado, né? E alguns dados interessantes desse relatório é que, dizem eles, quase 100% das montadoras possuem tecnologias de rede sem fio que têm potenciais vulnerabilidades. Para ter uma ideia, né? 14 das montadoras investigadas usavam o app nos modelos de 2013 e 2014 para essa comunicação. A gente já sabe aí, os nossos ouvintes já sabem das grandes vulnerabilidades que a rede web possui. Ou seja, simples de invadir. A rede Wi-Fi, né? Com o protocolo web. Com o protocolo web, né? Que é elementar invadir uma rede dessas. Outras coisas, as empresas não reportam ou armazenam relatórios sobre hacks passados, as medidas de prevenção são inconsistentes, apenas duas empresas conseguiam diagnosticar ataques. E um outro problema que foge um pouco do hack, né, mas que envolve também essa questão dos carros ligados à internet, é que todos esses carros passam a recolher informações dos condutores. Né, o que eles chamam de driving history, e até sobre a própria performance do veículo. Esses dados são recolhidos, como o carro fica ligado à internet, esses dados são transferidos para data centers, e não há, os americanos, o Senado americano se preocupa, porque não há políticas consistentes sobre isso, as pessoas não são devidamente informadas que esses dados estão sendo recolhidos, né? E entre outras informações, por exemplo, a gente pode citar aqui localização do carro, destinos colocados no GPS, onde o carro ficou estacionado, a velocidade do veículo e, imaginem só, potenciais situações de acidente. Até isso eles mapeiam, como freadas bruscas, alterações bruscas de velocidade, eles mapeiam isso. Agora imagina para que esse tipo de informação poderia ser utilizado, né, Vinícius? E aí abre toda uma preocupação também em relação à privacidade, né, dos condutores. Sem dúvida, Guilherme. Inclusive, o Assolini queria participar da gravação com a gente, que infelizmente não pôde. Ele ia participar do episódio inteiro, né? Ele deixou algumas contribuições, nos enviou algumas contribuições, e uma das que ele coloca trata justamente disso que tu falou, né? Que algumas seguradoras, inclusive ele cita uma, a Progressive, ela monitora como o motorista dirige. E esses dados são... É a mesma coisa da Cherokee. Eles são coletados e são enviados via rede de celular. Né? Ou seja, está o carro conectado na internet ou enviando esses dados. Né? E aí um pesquisador que ele citou aqui, um pesquisador chamado Corey Tuin, ele descobriu que a troca de informação entre o mecanismo no carro que coletava as informações e o veículo em si, né? Elas não eram criptografadas. Então, alguém que estivesse vendo as coisas, o tráfego na internet, né, tivesse acesso ao tráfego, poderia até mesmo controlar o carro, ver os dados e até mesmo controlar o carro. Uhum. Né? Então, então, sim, esse tipo de coisa torna bem complicado. O teu carro antes ele não estava ligado na internet, entende? O teu carro antes não era todo eletrônico. E hoje, no entanto, ele assim é. E como é que você faz para a gente não ter... Até depois dele, o Aslin respondeu uma coisa bem interessante que a gente tinha colocado. A gente vai ter que usar antivírus no carro? É. Eu vou ter que ter um firewall protegendo a rede de comunicação do meu carro? É, ele cita aqui algumas proteções, né, Vinícius, que poderiam ser utilizadas, porque a questão que se coloca é a seguinte: a gente já entrou na internet das coisas. O carro é uma coisa ligado à internet, tem uma série de sensores que se comunicam com a internet, enviando informações de não apenas estatísticas, mas informações de como aquela coisa é utilizada. E aí o nascimento de um novo mercado, talvez, que é recolhimento de dados de carros, né? E quem estuda privacidade sabe que lá no início das discussões, década de 50, 60, as empresas de carro faziam várias pesquisas, recolhiam dados dos compradores para saber qual carro ele poderia querer. Então, a indústria de carro sempre teve envolvido um pouco na questão da privacidade, e agora parece que não é diferente, né? Porque não se trata apenas de invadir carros, mas de saber como esses dados vão ser utilizados. Mas o problema é que há um novo risco, né? E aí já jogo a bola para ti de quais proteções podem ser adotadas, mas há um novo risco porque, ao contrário de um computador que, se for invadido, pode ter acesso a, enfim, informações pessoais, fotos, pode formatar o HD, pode instalar um ransomware e criptografar todos os teus dados, não há uma ameaça física presente numa invasão de computador, certo? Num primeiro momento, né? E o que se coloca, e o grande problema e o grande novo risco é que, se você está andando numa estrada e desabilita o seu freio, você pode morrer, sua família pode morrer, você pode se acidentar, pode matar outras pessoas. Então há uma ampliação do risco da informação, né? A segurança passa a não ser mais apenas da informação dos sistemas, mas se trata de uma segurança física, pessoal. As pessoas podem morrer em função de vulnerabilidade em todos esses softwares, né? É, assim, o que acontece, Guilherme, é que os carros aí, o Asulino coloca isso também aqui nas notações dele, os carros, a preocupação sempre foi com safety. Uhum. Ou seja, com a questão de confiabilidade do carro, né? Tu tem certeza que tu vai pesar no freio e o carro vai frear. E nunca foi com security, né? A questão de alguém malicioso fazendo alguma coisa no teu carro e tal, não sei o quê. O grande problema é que, à medida que a gente vai tornando esses softwares mais complexos, né, eles já ficam... A chance de ter bugs, de ter vulnerabilidades de segurança já é grande. Já começa a aumentar. Né? Uhum. Agora, quando a gente começa a conectar esse carro por diversas maneiras a ambiente externo, ou seja, não estou falando só da internet... Eu estou falando aí, por exemplo, de um Bluetooth, né? Uhum. Ou recebimento de dados via o rádio FM, e isso tudo conectado nessa rede interna, digamos assim, do carro, nessa CAN bus, né? Uhum. Aí a gente começa a criar os vetores que permitem uma potencial invasão. E a gente está falando aqui de uma invasão. Agora, e à medida que esses softwares ficam mais complexos, nós podemos ter problemas mais críticos com a questão da confiabilidade mesmo, a questão do safety, né? Claro. Ou seja, daqui a pouco eu tenho bugs no software que vão desabilitar meu freio, ou que vão travar minha direção em uma determinada posição, ou que não vão me permitir, ou que vão desligar o meu motor porque acha que, que o motor está com problema e desliga, né? Então a gente tem essas possibilidades, né? O que fazer para garantir a segurança disso? Como eu falei antes, a segurança tem que fazer parte dos requisitos lá primários do software. Seja esse software embarcado, no caso do software rodando na Cherokee, ou seja um software que a gente instala no computador ou num celular. Então, é um problema. Ou seja, não há uma preocupação com segurança nesse sentido. Aí os problemas começam a aparecer. E detalhe... Deixa eu te interromper, Vinícius. Alguma preocupação com segurança deve haver, porque não são pessoas absolutamente sem cérebros que lidam com isso. São sistemas, são engenheiros envolvidos. Sim, mas eles estão focados no funcionamento, Guilherme. Eles estão funcionando no safety do sistema. Entende? O sistema não falhar. Pois é, mas eu acho que eu discordo um pouquinho. Há alguma preocupação? Há. Alguma preocupação há. Não é completamente sem preocupação zero em segurança. Eu acho que o que há é que se subestima a capacidade de intervenção nesses sistemas, entende? É. Ah, você vai ter que se conectar com o carro, né? Eu acho que naquela questão de ir adicionando funcionalidades e aquele mantra de muitas empresas, põe a funcionar, depois a gente pensa na segurança, né? Mas exatamente isso. Eu acho que se subestima um pouco essas possibilidades de ataques, né, eu acredito. Mas, Guilherme, preocupação com segurança, a primeira coisa que tem que fazer é uma modelagem de ameaças. Sim, uma análise de risco. É a primeira coisa. Não, antes é parte da análise de risco, entende? Uhum. É modelar quais são as ameaças que tens ali. Então, se você não tem essa preocupação, você não tem preocupação com segurança, entende? Uhum. Você pensa, vou botar um... Sentido. Nesse sentido, ou seja, ou se leva a sério a segurança ao desenvolver uma peça de um artefato de software, né? Ou deixa para depois e vamos ver o que acontece. A Cherokee agora tá fazendo recall de 1,4 milhões de veículos, é isso? Ah, perdi o número aqui, mas acho que é isso. É, 1,4 milhões de veículos para atualizar um software, entende? É. E diga-se de passagem, software que você consegue baixar da internet, consegue fazer a atualização, né? Esse é um dos pontos que a gente não comentou. Nós baixamos a atualização para ver o que tinha lá dentro. Né? É legal, tem um monte de informação interessante lá para fuçar, mas basicamente o que você tem lá é a criação de um... Você baixa um CD, aí você faz a criação de um pendrive, taca o pendrive no carro e faz a atualização. Que demora de 40 a 45 minutos para ser realizado. Você tem que deixar seu carro lá parado, atualizando o software. Uma das pessoas falando na internet disse que foram os 45 minutos mais longos da vida dela, porque imagina, e se essa atualização não dá certo, né? Como a gente já viu acontecer com televisões, mas é o velho, é o velho problema do software. Ou seja, uma vez que o software te apresenta uma vulnerabilidade de segurança, se faz um patch para corrigir essa vulnerabilidade. E não raro, o patch pode inserir novas vulnerabilidades. Uhum. Pode gerar novos problemas, não raro. Né? Isso já aconteceu algumas vezes. Então... Especificamente sobre isso, a gente viu também que... qual é o nome da operadora? A Springer... bloqueou as portas que davam esse acesso externo ao carro, né? Uhum. E também, num primeiro momento, além desse patch no software do carro, né? Que é uma coisa meio estranha, mas enfim, parece que essa vulnerabilidade do acesso externo foi eliminada, ou seja, se dificultou até um segundo momento, se descobriu uma outra porta ou alguma coisa assim, se dificultou esse ataque que esses pesquisadores descobriram, né? Isso... E esses pesquisadores, eles foram, Vinícius, muito criticados também pelas empresas de carros que disseram que eles não deveriam ter colocado na internet parte do código que permitia isso e tal. E aí vem aquela velha discussão do ethical disclosure e como você divulga isso, se divulga, né? Levando em conta que algumas dessas pesquisas desses pesquisadores foram compartilhadas com as montadoras de carros e parece que eles não deram a devida atenção aos riscos envolvidos nesse caso, né? E o Assolini coloca, e a gente também assina embaixo desse que ele coloca, né? Uhum. É que os fabricantes, eles só dão importância a esse tipo de problema quando vem a público. Ou seja, até então, estava no estado de negação, né? Que não dá para fazer, que não é possível, não sei o que e tal. E aí, inclusive, esses pesquisadores, acho que eles tentaram entrar em contato algumas vezes, né? Uhum. E aí chega num ponto, não, então a gente tem que trazer isso a público para que isso seja corrigido, né? E de fato, a gente vê esse comportamento repetidas vezes na indústria, né? Até que alguém venha a público e mostre o que está acontecendo, que vamos lá, fazer o recall de 1,4 milhões de veículos não é bem assim. Sim. E eles estão fazendo. E um detalhe: esse ataque da Cherokee, que eles resolveram agora, digamos assim, abrange a questão da conexão via Springer, né? Uhum. Operadora Springer, nos Estados Unidos, certo? Agora, como é que estão os demais carros por aí? Aqui, né? Eu não sei como é que é aqui, funciona aqui também. É que não, mesmo que não funcione, a funcionalidade está lá, entende? Uhum. Mesmo que não esteja conectado, mas a funcionalidade está lá implementada. E aí você tem um potencial aí de exploração um pouco mais difícil, mas existe, né? E esses carros não estão recebendo atualização. É. Conta pra nós aqui, Vinícius, quais as proteções possíveis, até que o Asolini indica aqui. Que isso, vamos pegar as do Asolini que depois a gente comenta em cima delas. O Asolini coloca assim, ó, algumas possíveis soluções, né? Limitar a execução de software desconhecido, então usando a assinatura de software, né? Concordo com o Asolini, mas ao mesmo tempo o Asolini também sabe, assim como nós, que essa proteção não resolve, né? Gente... Sim, seria um acumular diversas coisas. É, exatamente, é mais uma camada. A gente já viu as chaves criptográficas sendo roubadas, etc. E software sendo assinado para passar por essas proteções, né? Software malicioso assinado, a gente já viu algumas vezes isso. Mas dificultaria enormemente um ataque. É, dificulta, sem dúvida nenhuma. A adoção de sandbox para separar processos críticos e não críticos, ou seja, basicamente... É, basicamente... Freio, por exemplo. Sim. Sim. Cria uma rede mais fechada para as coisas mais críticas. Cria uma rede mais fechada para as coisas mais críticas dentro do carro. Né? Vamos lembrar de uma coisa, tá? É que tudo é crítico dentro do carro. Só um pouquinho, Guilherme. Há um tempo atrás... Lembra que a Boeing, no lançamento do Dreamliner, né, ela fez uma caca lá na... Ela cometeu um erro feio lá na rede, que ela juntou a rede de entretenimento lá do acesso dos usuários com a rede de controle do avião. E aí depois, depois eles correram atrás para separar as redes. Né? Então, é a mesma coisa, entende? É a mesma coisa, só que é embarcar no avião e num carro, né? Sim. É, e uma outra que o Asolini coloca por último, que é adotar a criptografia na comunicação. Ou seja, cifrar aqueles dados de comunicação entre as unidades para que ninguém possa ir lá e olhar quais são esses... Qual é o protocolo, entende? E tentar tornar o protocolo inacessível para quem não o conhece. E o interessante é que hoje os carros já estão saindo de fábrica com uma série de funcionalidades, né? Eu olhava um carro da Renault esses dias e ele tinha algumas funcionalidades de mostrar informações de redes sociais no display ali do carro, né? A gente fica pensando algumas coisas meio estranhas. O que você vai querer ver informações de redes sociais no display do carro? Mas enfim... Isso tudo falando. É, pra mim, né? Mas o fato é que se você imagina um carro desses, uma Cherokee, um carro de alto valor aqui no Brasil, vale um quarto de milhão de reais. Não é um carro barato, não é um carro pra qualquer um. E que encontre uma vulnerabilidade dessa natureza. Ou seja, o ponto que eu quero chegar é um carro caro não se cuidou da segurança como deveria. Imagina em carros mais baratos, onde você precisa cortar custos, enfim, carros mais populares, né? E ainda o próprio Asolini também coloca aqui, com o incremento do uso do IPv6, né, a situação fica mais complicada ainda, porque vai ter um IP único naquele carro, problemas de privacidade envolvendo esse carro, saber onde os carros estão, né? Sim, aquela ideia do governo brasileiro de estabelecer lá um sistema para monitorar Cineave. Os carros, Cineave, né, que foi meio congelada até onde a gente sabe, de repente é pior, não é o governo, são as empresas privadas, já sabem, na verdade, as empresas privadas já sabem onde todos esses carros estão, né? Sim. E é um problema de privacidade grave, até apenas fazendo aqui, Vinícius, algumas breves considerações jurídicas. Aplica-se completamente o Código de Defesa do Consumidor nesses casos, né? Um vício do produto, por exemplo, a ideia do vício do produto. Os fabricantes têm responsabilidade objetiva de qualquer problema que haja, né? Qualquer incidente ou qualquer acidente que haja no uso desses carros, né? Claro, é bem difícil comprovar isso, porque é um ambiente muito complexo, não é simples comprovar que, de repente, um acidente se deu por uma invasão no carro. Até onde se sabe, não se explorou isso, né? Mas é até onde se sabe, né? Já pensou um hacking team explorando essas vulnerabilidades, né, para ligar o microfone do carro e ouvir o que as pessoas estão dizendo dentro do carro? Seria uma possibilidade também, né? E uma eventual lei de proteção de dados futura que nós tenhamos vai se aplicar também aos dados recolhidos pelos carros, né? Esse é um dos aspectos da internet das coisas, que vão ser sensores recolhendo dados e interagindo fisicamente conosco. E os novos riscos que nascem, as novas vulnerabilidades, os novos problemas são inimagináveis. Como ocorre com, em geral, com o direito da TI, né? Os conflitos jurídicos são inimagináveis, né? Sim. Isso, embora a gente já imaginava aqui com carros e outros pesquisadores já sabiam desses riscos, né? Isso. É, aquela a questão de tudo indo para a internet, né? Tudo, tudo tem uma memóriazinha lá com uma pilha TCP/IP implementada e tudo vai estar o tempo todo conectado na internet. Então, a gente vai ver problemas surgindo em várias áreas. Tanto que tem grupos de pesquisadores que se focam em carros, tem outros que se focam em sistemas SCADA, né, sistema de controle industrial. Tem outros que se focam em smart TVs, e assim vão indo, porque tudo hoje é hackeável, né? Foi o tempo que hackear um relógio, vamos dizer assim, era basicamente tu desmanchar o relógio, né? E depois ficar aquele monte de mola na mão sem saber qual engrenagem vai aonde. Como tudo eletrônico e tudo tem uma pilha TCP/IP, hoje tudo é hackeável no ponto de vista, vamos dizer assim... digital, né? E o que torna tudo, qualquer coisa, um alvo interessante de pesquisa. Para terminar, Vinícius, o Assolini também deixou o comentário aqui que a Kaspersky, ela tem uma parceria com a Ferrari, não só na Fórmula 1, mas também em pesquisas no estudo de carros inteligentes mais seguros. E ele coloca que estamos longe de um antivírus para tais sistemas, porém sistemas operacionais seguros são uma possibilidade mais viável para os fabricantes neste momento, né? Realmente, o problema é que você cada vez mais, você não vai conseguir fugir disso. Se você quiser ter um carro novo, você não vai conseguir ter um carro que não utiliza essas tecnologias. Então, obrigatoriamente nós ficaremos vulneráveis a isso, querendo ou não, a não ser que você deixe de andar de carro, compre uma bicicleta, né? Sabe lá se as bicicletas no futuro também não vão estar ligadas na internet, né? mas é algo que é difícil de fugir disso. Daí a maior responsabilidade ainda da indústria automobilística, né? Eu gostaria de lembrar também que é algo grave, né? Se a indústria sabia dessas vulnerabilidades e mesmo assim, por meio de uma análise de custo-benefício, decidiu colocar o carro à venda, mesmo sabendo disso, a questão é muito mais grave, né? Guilherme, eu acho que tu tá apostando demais nessa questão de eles estarem cientes disso. Eu realmente acredito que, não por uma questão de falta de inteligência, mas por uma questão de viés e do qual é o foco deles, né? Eles não faziam a mínima ideia dessas possibilidades. Inclusive acredito que o próprio documento do Charlie Miller e do Chris Vasleck serve até como um manualzinho para alguns deles em algumas situações. Mas não se esquece que eles compartilharam as suas pesquisas com algumas empresas automobilísticas. Sim. Eles já vêm estudando isso há algum tempo, alguns anos. Né, nós temos a preocupação até do Senado americano, já tivemos o vídeo deles em que eles conseguiam fazer isso ligados fisicamente ao carro. Né, eu comentava isso porque eu me lembrei, enquanto a gente preparava esse material, do famoso caso da Ford americana, né, um dos casos envolvendo o que a gente chama de punitive damages, ou indenização punitiva, que é quando você aplica uma quase como se fosse uma multa civil a empresa no caso de grandes violações de direitos, né? Que nesse caso que eu cito foi o caso do Ford Pinto, que era um carro que, quando havia uma colisão traseira, ele pegava fogo. E aí algumas pessoas morreram, se queimaram gravemente, e se descobriu que eles fizeram uma análise de custo-benefício, sabiam que se houvesse uma colisão traseira, pessoas poderiam morrer. E mesmo assim, por meio dessa análise de custo-benefício, eles tomaram a decisão de lançar o carro mesmo assim, porque seria mais barato suportar o pagamento de indenizações do que corrigir o projeto do carro. Mais recentemente, uma fabricante de pneus fez a mesma coisa. Pois é. Esse caso da Ford, é o Grimshaw versus Ford Motor, é um caso célebre na teoria do estudo do punitive damages, né? Em primeiro lugar, se atribuiu uma indenização de 125 milhões, que depois foi reduzida para 3 milhões e meio, mas o problema é, se eles sabiam disso e há um incidente onde pessoas morrem em função disso, há aí um precedente já antigo, pelo menos no direito americano, de se punir intensamente essas empresas pela sua negligência, né? Claro que é difícil provar isso, mas numa era em que facilmente se vazam e-mails, aí, né? Como no caso Hacking Team, às vezes é possível sim de se descobrir essas intenções dessas empresas, e com isso eu já encerro minha participação aqui, Vinícius. Então tá, eu só deixo uma dica para quem quiser começar a fuçar esse tipo de hacking, né? Dê uma lida no white paper lá que a gente vai colocar nos show notes. Uhum. E se quiser realmente se aprofundar nesse tipo de coisa, começa a estudar Assembler, pega um bom disassembler, né, para desmontar executáveis e tal. Sim. E começa a analisar, começa a brincar. Né? Um pouco de eletrônica também é desejável. Um pouquinho, né? De eletrônica também ajuda bastante, né, para fazer esse tipo de hacking ou de pesquisa. É muito legal. E assim, e dizer, é legal mesmo que seja só de brincadeira, é legal fazer. É divertido. Bom, e me despeço mandando um abraço para um ouvinte muito especial, um novo ouvinte que nós temos, que é o Estevão. Um grande abraço para ti, sim. Estevão. Abraço, não deu tempo de falar antes, mas não esquecemos de ti, Estevão. Um abraço. Bom, tomem cuidado então com seus carros e nos vemos no próximo episódio, no 82, no Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.